vamos pra festa? Ah, tá bom! É o seu aniversário. Oba! É o seu aniversário. Viva! Seu aniversário. Aniversário, oba! Parabéns pra você. Pra mim? Você! Todo mundo! É o seu aniversário. Oba! É o seu aniversário. Viva! Seu aniversário. É o seu aniversário, pai.